Este JurassicCast é um oferecimento da Fiction Corporation. www.fictioncorporation.com. Fazer uma nave de 3 mil quilômetros quadrados para 3 pessoas. 3 não. Tem o nosso ciborgue também. Que ciborgue? Esse aqui, ó. Esse ciborgue não tava aqui no primeiro teatrinho. Eu sempre estive aqui. E eu, hein? Você é que não me viu. Que horror. Qual o nome dele? O nome dele é Dildo. Como é que é? Dildo. Que idiota que deu o nome pro Android de Dildo! Não, Dildo é uma sigla, né? Que na verdade o nome dele é o Droid Intelligence End Logic Data Operative. Putz! Eu adoro humanos. And I meet you from behind, né? Ai, meu, foi você que programou esse negócio, né? Eu tô vendo, foi você que programou. Não interessa! Cadê o Brunão? Pois é, cadê o Brunão? Eu tô preocupado com ele, pô. Tá muito... Aquele negócio tá muito estranho. Eu só vi aquele bicho saindo de dentro dele, velho. Nossa, ele você viu por onde saiu, né? Eu vi. Credo. Eu vi, inclusive eu tava atrás dele. Não foi uma visão legal. Nossa. Eu tô preocupado, pô. Tá fazendo... É uma operação de alto risco que tá acontecendo com ele. Quê? Operação de alto risco? É um tipo de operação, uma cirurgia, não sei. Tá acontecendo aí nessa salinha. Não adianta me chamar que eu não vou lá, não. É que negócio muito nojento. Ô, Jorge Lucas, como é que ele veio na minha frente se eu tava correndo na frente dele? Não sei, só sei que foi assim. Dildo, você tem alguma coisa a ver com isso? Absolutamente não. Dildo, você está com a voz muito sensual, Dildo. É porque eu sou um robô sensual. Eu aprendi no manual Miote de como pegar mulheres em fila. Caralho. A gente tá se tornando um easter egg dos podcasts. Não interessa, eu vou bater na porta, meu. Eu preciso bater na porta pra saber o que tá acontecendo com o Bruno. Não, não faz isso não, deixa quieto. Não, eu preciso, o cheiro tá muito escroto vindo aí de dentro, velho. Tem gente. Bruno, não posso falar mais alto, Bruno. Minha filha está dormindo. Peraí, meu, eu acho que ele tá saindo. Não, eu não quero nem olhar. Oxi. Bruno? Bruno? Pera aí, já tô indo, pô. Caralho, meu, olha só. Pô, galera, desafasta aí que o cheiro tá forte, bicho. Putz, grila, bicho. Nossa senhora, o que que você fez? Você tá fazendo uma estação de tratamento de esgoto ali dentro? Pô, bicho, não sei, mas saiu um urubu ali dentro, cara. Que puta merda. Mas vem cá, o monstro não tinha te matado no segundo episódio do Jurassic Cast? Ah, aquilo saiu por um buraco e agora eu eliminei o resto. Qual foi a sensação de ter um alien saindo de dentro de você? Libertadora. Agora, peraí, cadê esse alien? É... ali na latrina. Eu acho que a gente pode seguir o cheiro, né? Cara, você fica à vontade. Putz, ah não, quer saber? Ah, velho, o cocô é teu, o alien é teu, ninguém mandou tu botar a bunda naquele ovo. Ah, eu vou jogar videogame, velho, vocês me chamam qualquer coisa. Manda o Dildo ir lá procurar esse alien. Dildo. Dildo tá de dentro. Cu é rola. Eu não vou mexer em bosta que sai língua com dentes. Olha. Minha função nesta nave acabou. Dildo, vem cá. Não. Volta aqui, Dildo. Não. Ô, Dildo. Não. Ô, Dildo. Puta merda. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Adrian! Yeah! Ouvinte, JurassicCast no ar, meus caros internéticos, voltamos para mais um episódio épico deste programa lindo e gostoso, principalmente eu que tô falando. Esse quem vos fala é Manuel Calaveira, meus caros internéticos, sim, não estou aqui sozinho, está aqui comigo o Miote. E aí galera, outro Avatar. Ah, Miote, maldade. Não, Miote, nada a ver, velho. Nada a ver, cacete. Você vai provar. O Avatar tá muito parecido com esse filme aí. Você vai provar isso que você tá falando. Eu concordo com o Miote, cara. Tá muito parecido. Tem muito de Avatar nesse negócio aí. Muito, muito. Caralho, esse bicho já começa com um mamilo, né? Do tamanho do umbigo. E está comigo aqui também, Brunão. Ah, meus queridos, tudo jóia? Eu só preciso dizer uma coisa. Toda vez que a Ripley fica de calcinha, eu perco o foco no filme, cara. Já é a segunda vez. Esse é a Sigourney, já tá meio caída, cara. Cara, mas aparece quase a pata do camelo ali. É sério, cara. É inacreditável. Pois é, interneticos, hoje é o nosso primeiro programa de uma sequência de um filme que nós já falamos, né? Isso, é a primeira vez que a gente faz uma sequência. É verdade, muito bom. Vamos falar hoje de Alien, a missão. Não, é Alien, a revanche. Não, também não. Aliens, o resgate. Ou em inglês, Aliens. É, porque o primeiro é Alien, o segundo é Aliens. Isso, e aí o terceiro é Alien ao Cubo. A Lord of Aliens. O terceiro é fudeu, galera. Voltamos ao primeiro, né? O terceiro. Pois é, interneticos, hoje nós vamos dar sequência a essa magnífica franquia que foi amplamente avacalhada em suas recentes produções, mas deu uma bela sacudida na história do cinema. Uma das primeiras produções do nosso megalomaníaco James Cameron. E uma porrada de curiosidade sobre esse magnífico filme. E é o esquenta pro Prometheus que estreia daqui a pouco, cara. Isso mesmo. Olha aí, cara. É o esquenta pro Prometheus, bicho. Não desgruda daí que nós voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Eu sou um longo carteiro. Eu sou de tamanho grande. Procure. Wait a minute, Mr. Postman. E chegamos para mais uns reclames do Jaiminho, querido internetico. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a Fiction Corporation, não é não, Brunão? Pô, cara, Fiction Corporation, a melhor loja online de camisas... Ever. Ever, cara. Eu só tenho essas camisas agora, eu só tenho elas. O Miote ganhou as camisas, ele só sai com elas. Só sai com elas, eu não uso as camisas não. Até pra dormir, ele tá dormindo com o Nostromo. Você gosta, hein, Miote, de coisas grandes? Cara, camisetas mega confortáveis, com uma puta estampa muito bem feita, e só aquela camiseta que a nerdaiada se amar, velho. Só aqueles elementos assim de filme que o pessoal, caralho, meu irmão, tu tá andando com a camiseta do Alien, caralho, velho. Muito foda, né não? Foda demais. Mas me diz aí, como é que são as camisetas da Fiction Corporation? Lucas, vou te dizer que as camisas da Fiction Corporation são camisetas que elas, cara, elas fazem homenagem, são assim, inspiradas em empresas, produtos, corporações, lugares e eventos de filmes, séries de TV, quadrinhos e jogos de videogame. E é muito maneiro, cara. Eles têm um acervo enorme de variedades. Mas hoje nós estamos aqui para falar de duas camisetas especiais para você que é fã da série Alien, cara. Pro lançamento especial do podcast sobre Alien, O Resgate, eles estão vendendo aqui a camiseta da Weyland Yutani Corp. Caraca, bicho, com aquele símbolo da Weyland Yutani. A Weyland Yutani é uma corporação evil, cara. Eu adoro a minha camiseta da Weyland Yutani, eu só uso ela. Ela tem uma falha na logomarca. A logomarca, ela não é chapada. A logomarca não aparece chapada. Não parece que você tá comprando uma camisa oficial. Parece que é uma coisa vintage, né? Uma coisa meio desgastada já. Por ser uma corporação muito grande, ela tem muitas espaçonaves. Aquelas espaçonaves da Weyland Yutani, elas são um pouco desgastadas, porque elas andam pelo universo inteiro. Olha que camiseta foda que é a Fiction Corporation, cara. Eles tiveram o cuidado de fazer aquele desgaste da logomarca como se você estivesse vestindo um uniforme da tripulação. Pera. Tem link no post pra poder ver a imagem? Não, não tem o link no post. Tem a imagem no post, velho. Ah, bom. Tem a imagem no post. Você clica na imagem que automaticamente você vai ser redirecionado pra loja da Fiction Corporation e você não vai ver só essa camiseta. Você vai ver uma porrada de camiseta, uma mais maneira que a outra, tem a Duffy dos Simpsons, tem, cara, tem uma que eu adoro, que é da Umbrella Corporation, eu fico tão mal com aquela camiseta, cara. Cara, a Fiction Corporation é o seguinte, ela tem camisetas, à vista de uma pessoa normal, uma pessoa que não conhece, não sabe o que é, acha que é uma camiseta bacana, camiseta bonita, mas cara, quando um fã do filme, ou do quadrinho, ou da série de TV vê aquilo ali, cara, a cabeça do cara cai no chão, rola e cai dentro do banheiro, ele fica lambendo a laminha entre o asfalto e caraca, velho. Ai, que nojo. É sério, porque a pessoa fica maluca, cara. E você sabe como é que são feitas as camisetas dele, Lucas? Como é que são feitas as camisetas dele? Que isso? Fala aí. É feita com malha penteada, cara. Fio 30, 100% algodão, ombro reforçado e costura dupla. Cara, é uma camiseta para gordos. Ela não fica arregaçada. Ela é muito confortável. O Bruno fica magro. Não, sacanagem. Mas o Bruno fica muito bem naquela camiseta. Você que é mais fofete. A hora que ele falou malha penteada, eu lembrei do Spaceballs penteando a areia do deserto. É aquele pente que é feito a camiseta? Não, é uma malha especial, super resistente, muito boa, cara. Não sai na lavagem, muito legal. Mas me diz uma coisa, questão de tamanho, cara. Tem tamanho pra vocês, tem tamanho pra mim, tem tamanho pra todo mundo? Tem o tamanho Brunão, oh my God, how you live. Cara, tem P, PP, XP, XG. Baby look. Baby look pra tua mina, pra tua namorada. A que eu uso é XG e fica mega confortável em mim, cara. Mega confortável mesmo. Não tô de sacanagem, pessoal. Ela veste muito bem mesmo. Não é sacanagem. O melhor de tudo isso não é que a malha é foda, que o fio é bonito, que é 100% algodão, que cabe no Brunão, que cabe no Dudu Salles. Não. O melhor é o preço, cara. Sem dúvida, sem dúvida. O preço é inacreditável, cara. O preço, Lucas Amura, você sabe quanto custa uma camisa da Fiction Corporation? Eu não sei. Quanto custa uma camisa da Fiction Corporation? Eu falei pra vocês não darem mingau pro Lucas, olha aí como é que ele fica. Cara, a camiseta da Fiction Corporation tem, vou falar aqui, o preço mais justo da internet brasileira, quiçá mundial. 35 dinheiros. Olha isso. Com o frete, cara, tu pode morar no Acre, que vai passar aí por R$45 por aí. E olha só, não é só da Weyland Yutani, não. Eu tô vendo aqui, olha. Arkham, lá do Batman, Stark Industry, Umbrella Corporation, Cyberdyne System. Cara, essa da Cyberdyne tá muito linda, velho. Mr. Fusion. Pronto, acabou. Vou lá comprar. Calma, tchau pra vocês. Olha só, como o pessoal da Fiction Corporation é foda. Pra comemorar nossa primeira parceria com eles aí de anúncio da Fiction Corporation no Jurassic Cast, eles estão fazendo uma promoceta, cara. O que era uma promoceta? Envolve... Uma promoceta é o nome que eu quis falar bonitinho pra não falar promoção. Eles vão sortear um kit que vem a quadrilogia em DVD do Alien. Que isso, velho? E duas camisetas da Fiction Corporation que são inspiradas na série. A Weyland Yutani e a camiseta da Nostromo, meu irmão. Caralho, Nostromo, velho. Que nome maneiro, Nostromo, né? Você trouxe? Eu não, mas Nostromo. Olha que foda, velho. Cara, e são as duas minhas camisetas favoritas. Vou falar pra você porque eu adoro a série Alien, né? Eu não sei se eu já falei isso aqui no Jurassic Cast. Miotti, pra poder concorrer a esse kit, o que que o ouvinte do Jurassic Cast tem que fazer? Tem que entrar na fanpage do Facebook da Fiction Corporation. Link tá aí no post. Isso. Clicar no link promoções. Isso. Depois clicar no botão quero participar. Olha aí. tem que ler o regulamento, tá? A promoção vale até o dia 30 de junho. E o sorteio será no dia 1º de julho. O que você tá esperando, meu irmão? Acessa aí a página do Facebook da Fischl Corporation, clica no botão Quero Participar, lê o regulamento, torce e compra, cara, a camiseta pra ir assistir o Alien no cinema, porra! Prometeus, velho! Eu já tô indo com a minha, cara. Eu também vou com a minha. Você acha que eu não vou estar lá com a minha da Nostromo, velho? Meu irmão, vai ficar todo mundo pagando o pau. Meu Deus, onde você comprou? Eu vou falar assim. Comprei na Fiction de Corporation. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Putz grila, cara. Lucas Amura, o que você vai fazer agora, Lucas Amura? Na verdade, eu já estou fazendo, né? Tô comprando a minha camiseta, porque eu não ganhei nenhuma, então tô comprando agora a minha camiseta com frete quase grátis da Nostromo. É, e o maneiro é que o frete não sobe com o número de camisetas que você comprar. Ah, é verdade. Então aproveita, junta com a galera, compra logo aquela porrada de camiseta e sai todo mundo mó style na rua. Pô, cara, muito maneiro. Então, internet com internet, aproveite que tá chegando aí o dia dos namorados e dê uma camisa da Fiction Corporation para o seu querido nerd, para sua querida nerd. Então é isso, acesse www.fictioncorporation.com.br, compre sua camisa e seja um fã do Alien feliz. Um fã de filmes feliz. Nas andanças da podosfera, eu estive lá no Cidade Gamer 52 Star Wars Episódio 4. Fala a verdade, eu vou estar lá no Cidade Gamer sempre agora, né? É, tu virou ministro lá de aqui, né? É, o Vivaco agora me efetivou como participante da Cidade Gamer e meu... Você tá desviando alguma verba, não? Eu vou sair de Just Cash. Hã? Não, é... Pode sair, cara. Vai com Deus que a gente fica aqui. Eu, beleza, Lucas, eu e vou sair, levo o nome, levo marca, levo o cacete, domínio. Né? Vai levar um cacete. E o patrocinador quer saber do Jurassic Park. Não, ele quer saber de mim. Uhum. É, Cidade Gamer 52 Star Wars Episódio 4 e no Cidade Gamer 53, que eu esqueci o nome agora. Ah, tá. Parabéns. Mas vai sair amanhã. Muito bom. Parabéns, ministro. E eu também tô com um vlog, pessoal. Olha só que coisa bonitinha. É o Cala a Boca e Joga Calaveira lá no YouTube. Canal no YouTube. Acesse lá www.youtube.com/calaboca e joga calaveira. Quase que eu fui sem ar. Pois é, lá eu tô jogando videogame, fazendo um gameplay maneiro e minhas análises bem debochadas. Apesar que eu fui muito elogiado pela análise do Diablo, viu? O pessoal gostou bastante. Parabéns. Você viu que os dois putos invejosos não falaram nada. Invejoso do cacete, velho. Eu não tenho tempo pra jogar videogame, vou ter tempo pra gravar eu jogando videogame. Então você vai assistir o vlog do Calaveira, o Cala a Boca e Joga Calaveira, que vai lá, vai estar as análises, vai estar lá o gameplay maneiro, pra vocês curtirem também, beleza? Mais aí uma atração do Jurassic Cast. Então entre lá no canal, dê um curtir lá, num joinha lá na parada lá, que eu não sei o nome daquela porra, e assine o canal e compartilhe, e coloque no favoritos também, que ajuda pra caramba na divulgação do canal, beleza? E agora nós vamos voltar diretamente com o podcast do Alien, o resgate que pera, tá pera, bom. Pera, pera, pera. Antes, eu tenho que dar um recado igualzinho o recado que o Bruno deu no segundo Jurassicast. Gente, isso é só um teatrinho. Isso mesmo. Teatrinho, isso mesmo. Tudo é, bem? É só teatro. É só teatro. É só teatro. Os dois estão encalacrados pra cacete. Segue com o Jurassicast. Não é teatro, não. É teatro, sim. Não é, não. Alien, a revanche. Que a revanche, velho? Presta atenção. Alien, o resgate. Não é a revanche. O Alien não vai falar que ele ganhou a luta no início. Então, não é assim? A missão, né? Aliens, a missão. Brasil e seus títulos compostos. Imagina o nome desta merda em inglês. Alien, the rescue. Isso. Aí nego vai falar assim, mas vão resgatar o Alien da onde? Isso, né? Produção de 1986. Não, se eu for ver bem, olha só. Alien no primeiro, né? Dá pra ver que era um só. Já era foda. Falei, caralho, que merda, um alien na nave, né? Agora são aliens. Fudeu. Como toda sequência em Hollywood, eles pegaram o que deu certo e aumentaram absurdamente, que no caso foi o monstro do Alien, né? Pois é. Direção do megalomaníaco James Cameron, que na época não era um pau no c... tão grande como ele é hoje. Desculpa quem gosta, mas ele é um diretor muito talentoso, mas ele é um sujeito muito nojento, né, não, velho? Tá querendo mandar até nos outros, né, cara? Até nos índios, velho. Ele vem pra cá, vira pros índios e fala aí... Revolução! Avatar! Mundo imperialista, capitalista, esses burgueses. Yes. E aí, vocês viram meu novo filme? Floresta, todo mundo pelado, rave, É, nossa senhora. Olha, dá pra fazer um podcast só de xilique do James Cameron na indústria do cinema. É, brincadeira, eu tomei uma antipatia desse sujeito. Eu não sei nem como é que esse filho da puta concorreu ao Oscar, cara, por Avatar, velho, sério mesmo. Grana, né? Melhor filme copiado de todos, né? Porque puta que me pariu aquele filme Avatar, né? Não, o pior não é isso, o pior é que teve gente que tinha certeza de que ele ia ganhar. É. Antes da gente entrar a fundo na história do Alien, só a título de curiosidade... Pensei que você ia falar que era no fundo do James Cameron. Né, antes da gente entrar a fundo no James Cameron, ele vai reclamar horrores. Tá me comendo direito, porra. Pra vocês terem uma ideia, o James Cameron, ele é um diretor talentoso, sim, isso é inegável. Ele tem os seus piranhas no armário, né, como todos nós temos. Que é o primeiro filme dele. Depois de George Lucas, na minha opinião, esse sabe fazer o marketing do filme como ninguém. Que foi o que aconteceu no Avatar. O Avatar veio com um poder de marketing tão grande, mas tão grande, que as pessoas se sentiam obrigadas a gostar de Avatar, sendo o filme uma tremenda porcaria. É verdade. Cara, você tinha a televisão te obrigando a gostar do filme, você tinha os críticos de cinema te obrigando a gostar do filme, você vai ver o filme e não gosta, cara? Não, eu não, adoro, você é o errado. Avatar. Exatamente. Tá dando essa introduçãozinha sobre James Cameron pra vocês entenderem um pouco mais o porquê que Alien 2, não é? No Brasil, Alien o Resgate, e lá fora, Aliens. Em Portugal é Aliens o Reencontro Final. É. Aliens, uma porrada deles. Pra vocês entenderem um pouco da mudança, da transição entre o Alien 1 e Alien 2, pra quando vocês forem poder assistir o filme, vocês poderem identificar o porquê que aquelas mudanças foram feitas. Porque é um abismo. Um abismo é entre verdade. Alien 1 e Alien 2 é um abismo. São 57 anos, né? Não, você que pariu, né? Mas eu vou dizer pra vocês, engraçadinho. Mas eu vou dizer pra vocês, ele é um filme tão diferente do seu precursor, do Alien 1, que ele tinha tudo no Alien 1, foi construído minuciosamente. Como, por exemplo, a Nostromo ser extremamente claustrofóbica. Você tem a construção do Alien. Você tem a construção do porquê que o Alien aparece pouco. Você tem aquela coisa dos caminhoneiros espaciais que nós falamos lá no segundo episódio do Jurassic Cast, que nós falamos sobre Alien. No segundo, você já tem um thriller de aventura. É, exatamente. São dois gêneros completamente diferentes. O primeiro filme é um suspense. É um suspense fodão. É terror, né? Um terror É um foda. Terror suspense. E o segundo filme, ele é um blockbuster de aventura. É isso. Um filme de ação. Na minha opinião, mas Alien 2, ele pode ser categorizado como um filme independente da franquia. Ele não é uma sequência de Alien, entendeu? Você pode começar a assistir a franquia Alien pelo 2 sem problema nenhum. Ah, sim, isso é verdade. Tipo um filme independente, é. Porque ele é tão diferente do primeiro, em todos os aspectos, que aí tem o dedo do James Cameron, que você não precisa necessariamente ter assistido o primeiro, porque tudo do primeiro é explicado no 2. Sabe por que que eu acho que isso aconteceu? Se a gente parar pra pensar, o Alien, o Oitavo Passageiro, é de 1978. Aliens, o Resgate, é de 1986, cara. São quase 10 anos. É um tempo grande, é um hiato grande entre um filme e outro. Então o que eu acredito que o James Cameron tenha tentado fazer era exatamente reviver o Alien na cabeça de quem viu em 78, ou até pegar quem não viu, não vai precisar ver pra entender Aliens. O começo do Aliens, o Resgate, é isso, é a Ripley chegando numa nave, sendo recuperada. Ela tava dormindo lá no êxtase criogênico, que é exatamente como termina o primeiro filme. Só que quando ela é recuperada, foi recuperada 57 anos depois. Isso é um adendo que muita gente perde, sabia? Porque fica tão ansioso por ver logo o combate com os aliens, ver a Ripley dando uma surra na mamãe alien, naquele exoesqueleto fodão, que é the best job ever, né, velho? E no filme eles tipo assim, caralho, a mulher é estivadora, velho. Não, beleza, você é o quê? Eu sou estivadora. E o cara, caralho, a mulher trabalha nas docas, velho, carregando lenha. Quando tu vai ver a máquina que a mulher carrega, velho, é um ciborgue. Que merda é aquela, velho? É um ciborgue empilhador, né, cara? Muito foda. É o melhor emprego do mundo, cara. Você é doido, velho. Eu me diverti muito. Enfim, ela volta pra Terra e vai contar a história dela sobre os ovos que eles encontraram e não sei o que. Ela conta toda a história dizendo que o alienígena grudou na cara do cara e não sei o que. E aí saiu o bicho. E aí o bicho matou toda a tripulação dela, só sobrou ela. Ela jogou o bicho no espaço. Aquela porra que a gente viu. O caso do Bruno saiu do c*** dele. Ninguém precisa lembrar disso. Enfim. As pessoas estão revivendo esse momento agora. Eu não sou gay. Nada contra, mas eu não sou. Acontece isso, ela vai e pede, não, vocês não podem voltar lá, porque não sei o quê. E fica num desespero. Aí ninguém fala, minha filha, o planeta que vocês tiveram é o LV-426, já foi colonizado há não sei quantos anos. Tá todo mundo vivendo lá, do bom e do melhor, e não foi encontrado nada. Jogam esse caô nela. Ela fica revoltada e tal, não sei o quê. Lá mais pra frente, passa-se um tempo, a gente não entende muito bem quanto tempo que se passa, mas chega uma missão pedindo pra ela ir com fuzileiros, porque o planeta tá sem comunicação com a colônia, né? E aí é a história dessa missão de, entre aspas, resgate do pessoal que esteja lá no planeta ainda, dos sobreviventes, né? O plot do filme que foi construído foi o seguinte, a Ripley, como o Brunão disse, ela contou toda a história do primeiro filme, o que é que aconteceu, só que supostamente a Weyland Yutani, que é a famosa companhia que eles sempre falavam no Alien 1, mas nunca falava que companhia era essa, ela não acreditou na versão dela e, na opinião deles, ela simplesmente teve um ataque de TPM e explodiu um cargueiro de bilhões de dólares. Eles ficaram muito putos, se fizeram de putinho, revogaram a licença dela de piloto comercial, ela não tinha como trabalhar, os caras devem ter queimado foda a reputação dela no mercado, e o único emprego que ela conseguiu é de estivador nas docas, que é tipo assim, carregando mercadoria nas docas, que é, sei lá, empilhadora mesmo, né, cara? Empilhadoras, é o subemprego mais bosta que deve ter lá naquele universo do Alien, que os caras falam assim, nossa, tu é estivadora. E aí eles fazem a proposta pra Ripley, porque como é que eles vão colocar a Ripley de novo em contato com o Alien? Só sendo essa vagabunda, uma doida do cacete, e ela não é. Ela, na verdade, ela é, tipo assim, é bem esperta, né? Como é que eles fariam, então, pra colocar a Ripley de volta em contato com a civilização do Alien? Foi aí que veio essa premissa que o Bruno falou. Eles fuderam a vida dela e fizeram uma chantagem. Olha, você vai só como consultora, porque vai que, né, tem um alien lá, a gente não acredita. Mas vai que, né, tem um alien. Vai que, né? Vai que, né, tem um alien. Aí você vai como consultora, você vai cercada de um batalhão dos fuzileiros, dos marines, do espaço e um sapatão. Um puta sapatão, né? Puta sapatão, cara, o sapatão, o senhor dos sapatões, velho. Que for falar nisso, ela come aquele loiro, viu? Ela come aquele loiro, não é possível. Você viu como eles ficam? É, eles ficam, eles se amarram. Eles se amarram, ela come. Pegar nesse... E o cara falando pra mulher, sacou? Pegar nesse... Dá-lhe uma chupada. Velho, então aí vem os fuzileiros navais e o sapatão, e a senhora dos sapatões. E aí ela vai com a condição de que a vida deles vão voltar a pagar ela, ela vai ser reintegrada à companhia, a Weyland Yutani, e ela vai adquirir a licença de piloto comercial de novo. E aí o filme desenrola daí, que é o motivo pra ela voltar pra aquele planeta que não tem nome no primeiro filme, mas depois ele é apelidado de LV-426, aonde existe uma colônia de terranos, que eles chamam de Terraformers, no filme, que é tipo uma máquina que cria uma atmosfera. Velho, eu achei isso tão foda, velho. Cara, essa é uma parte que pra mim no filme não fica muito clara. No primeiro filme, eu me lembro deles chegarem no planeta... E eles falam que é o mesmo planeta do primeiro filme. Neguinho vai com respirador, vai vestido de astronauta, sacou? E nesse, fica muito en passant essa história de que, ah, vai ter atmosfera. Peraí, fica muito o quê? En passant, você não ficou isso, não? En passant? O que, que é isso, en passant? Muito de leve, muito por alto. Né? Gente, mas eu não sei o que, me assusta mais, se é você usar esse termo ou se é o miótico em seu termo. Mas você é um idiota, todo mundo sabe disso. Você nunca ouviu falar de uma passã? R$20. R$20. R$20. Da hora a vida. O que eu tô falando é que eu não percebi na hora, assim, não me chamou atenção eles dizendo, ah, agora tá, o arzinho tá bom lá, tá maneiro, pô, clima de praia. É um ventinho, mas tá de boa, um tá ventinho, sobrevivendo. Tempestade o tempo inteiro, mas pô, tá maneiro. Pro filme ia fazer diferença? Ia pra fins de roteiro, por exemplo. Como é que põe roupa de astronauta, tira roupa de astronauta, põe roupa de astronauta, tira roupa de astronauta? Então dá uma agilidade. Cara, cara, na história. Mais ou menos, porque isso você resolve com, ah não, lançamos aqui, ó, esse aqui é um novo jeito de se respirar no espaço. Porque na verdade o roteiro ele é bem construído, mas o João Cameron, ele não deu ênfase a essas partes porque provavelmente ele queria gastar o tempo do filme no combate com os aliens. Mas eu vou te falar que o roteiro, a história do Alien, o Resgate, ele é bem legal, ela é bem construída. Não, é legal. Isso aí é uma coisa interessante, por exemplo, o filme se passa, como a gente já disse, 57 anos depois do primeiro Alien. A tecnologia mudou, você vê que não tem mais aquela tecnologia retrô do primeiro filme, não tem mais aqueles monitores de baixa resolução, aquela sensação de claustrofobia das naves antigas. Você vê que as naves hoje em dia elas já são bem maiores, como é o caso da Sulaco, que é a nave dos fuzileiros. Ela é uma nave gigantesca que carrega tanque de guerra, o caralho A4. E a Weyland Yutani fica meio subentendido que ela deixou de ser apenas uma empresa de mineração espacial e começou a expandir os negócios dela e acabou sendo tipo uma empresa para colonização de outros planetas. O background ali é que a humanidade já está colonizando outros planetas. A Weyland Yutani na verdade já é uma grande corporação, né? No Alien 1 fica parecendo, na verdade, que a companhia é só de mineração. Mas, na verdade, ela sempre foi colonização extrasolar, né, do sistema solar, colônias humanas fora do sistema solar, entre outras coisas, como divisão de bioarma. É uma mega corporação maléfica. Porque, assim, elas não têm escrúpulos nenhum, né, cara? Foda-se. Ela manda um neguinho numa nave inteira. Ela não tá afim de resgatar a população, de salvar qualquer um, não. O negócio dela é que um volte com um espécime pra gente arrumar um jeito de transformar aquilo numa arma. E a troco de quê? Quem que tá em guerra naquela merda, velho? Não tem, eles não estão em guerra. Vai vender aquela bosta pra quem, não? Temos agora uma arma biológica de última geração. Beleza, vocês estão em guerra contra quem? Com ninguém, mas vai que, né? Vai que, né? Vai que surge uma nave alienígena aí. Vai ver contra os predadores, né, cara? Porque a gente não sabe o resto da história. Inclusive, olha aí, internet, o dado do Jurassic Cast pra vocês. Ninguém conhece qual é o roteiro do Prometheus. Tem-se muita especulação que o Cavaleiro do Espaço parece que ele tem uma importante atuação em questão de ameaça à Terra. Olha só, isso não é spoiler, tá? Isso é só especulação. E aí, de repente, esse é o interesse da Weyland Yutani em ter uma arma biológica tão poderosa para usar em um alien. Tá vendo alguma coisa, bicho? Mais ou menos, tá meio escura a nave, né? Porra, cara, quem foi o filho da puta que projetou essa nave, velho? Cara, foi o mesmo filho da puta que projetou o Congresso Nacional, né? Porra, meu irmão, esqueceu de botar lâmpada aqui dentro, cara? Ah, mas você sabe como é que é, eles querem economizar em tudo. Aí faz uma porra de uma nave gigantesca, mas não tem lâmpada fluorescente pra todo mundo, né? Porra, demais isso. Mas, cara... Você não achou... Só uma coisa, você não achou muito estranho o Miotti insistir tanto pra sair com o Dildo sozinho, não? Pô, cara, eu vou te falar que eu também achei, cara. Mas eu não quis falar nada. Porque assim, né? Ele é nosso amigo. A gente não pode ficar também, né? Pô. Você viu os olhares que eles trocaram? Pô, cara, sem preconceito, Calaveira. Para com isso. Não. Longe de mim, jamais. Sem problema nenhum. Pô, cara, deixa os caras, bicho. Pô, deixa os caras. Tem razão. A gente tem que procurar o Alien. Vamos olhar daquele lado ali, vai. Beleza. Pera aí, devagarinho. Devagarinho. Ele correu! Não, não era o alien. Não? Não. O que foi? Era um rato. Um rato? Nessa nave tem rato, cacete? Ué, se pode ter um gato, por que não pode ter um rato? Ah, é. Foi por isso que botaram o gato, né? Pois é. Vamos lá, vai. Do outro lado, vai. Agora. Ih, olha lá. Olha lá, Bruno. Eu acho que é o alien, Bruno. Não. É o cheiro. Putz, olha o cheiro que nojento, cara. Nossa senhora, bicho. Tá melequento. Que... Ah lá, Brunão, eu tô vendo ele no canto, Brunão. Cara, esconde. Olha lá. Peraí. Ele tá agachado de boca? O que ele tá fazendo? Outro alien. Cara, eu não creio que esse alien tá batendo punheta, velho. Cara, tá um alien, filha da puta. Para de bater punheta. Ô, Brunão, ele chama atenção, cara. Corre, porra. Caralho, fudeu. O alien tá vindo atrás da gente de pau. Corre, porra. Vai, corre, velho. Brunão. Foi mal, velho. Eu vou te dar um... Eu vou te dar uma rasteira. Você vai tomar no cu, pô. Caralho, velho, corre, velho, corre, corre, porra, corre. O Miotti falou que esse filme tem muito do Avatar, já já a gente fala sobre isso, mas eu acho que no contexto a gente tem que lembrar que em 1986 o James Cameron tinha acabado de fazer o maior sucesso com um grande filme que a gente vai falar em breve. Piranhas. Terminator. Ah, é verdade! Que é de 1984, então provavelmente ele saiu do Terminator e foi fazer Aliens, né? Foi exatamente isso mesmo, ele inclusive fez o roteiro também, o roteiro do Alien, O Resgate, também é dele. Ele gostou muito do primeiro filme, os caras viraram e falaram assim, porra, vamos fazer a sequência de Alien, foi uma loucura, o primeiro filme custou R$10 um kibe, porra, e rendeu $14 bilhões, cara. A Fox foi, cresceu o olho e falou, vamos meter as caras, vamos fazer uma sequência muito maior. E aumentaram muito o orçamento, né? Um orçamento gigantesco. Inclusive, era o que eu tava pensando hoje. Eu me lembro do nosso programa do Mestres do Universo. Tem uma hora que o Nerdmaster fala assim, ah, mas isso não dava pra fazer porque era 1987. E eu falo, não, Nerdmaster, isso é porque não tinha orçamento. E eu vendo o Aliens, o Resgate, que é de 86, um ano antes de o Mestres do Universo, tem coisas ali que você fica de cara com o efeito especial daquela porra. Você vê algum um ou outro chroma key ali, principalmente no Blu-ray. Mas, por exemplo, os aliens, cara, porque é uma colônia de aliens, né? Os aliens são extremamente bem feitos. A mãe alien é foda pra caralho. É bizarra. A luta da Ripley, do exoesqueleto, com a mãe alien, cara, isso entrou pros anais do... Da ficção científica do cinema, cara. Porra, meu irmão, quem que não quer ver? Velho, mas também você vê, quando você tá assistindo Alien, que você vê aquele traco amarelo, você fala assim, cara, acho que isso vai ser relevante pra trama. É verdade. Esse robôzão vai ser mas, relevante porra, pra trama. Cara, e isso é muito bom porque, por exemplo, na cena do final, que a mãe alien aparece lá na última cena, todo mundo achou que ela tinha morrido lá na explosão do planeta, e ela, na verdade, conseguiu se grudar na nave. E ela aparece e corta o Bishop no meio, arregaça o cara e separa ele. Que era a única cena que eu lembrava quando eu assisti esse filme. Foi aqui grudou, né? Grudou, essa violência, grudou, né? Essa grudou. Porque ela é impactante mesmo. Na época que eu vi ela, porra, dava um medão. E é muito bem feita, cara. E quando ela separa e rasga, que o cara vai metade pra um lado e ele ainda fica se arrastando, aquilo é muito bem feito. Eu não sei como é que eles fizeram aquilo, cara, porque não tinha computação gráfica. Hoje é muito fácil, você amarra um cara aqui, bota metade do corpo dele vestido um pano verde e você faz o resto em efeito especial, sacou? CG. Naquela época não, cara. Naquela época era na... Cortaram o cara de verdade, velho? Cortaram porque o ator depois participou do... O Itaú é o ciborgue mesmo. Participou do Alien. Mas, cara, é muito bem feito. Sério, eu fiquei de cara. Alien, o Resgate, ele não é nem um pouco datado. Nem um pouco. Até como filme de aventura, como um filme de suspense e como nessa questão mesmo dos efeitos especiais. Ele não é datado mesmo. Eu vou te falar que ele é mais bem feito do que muito filme que tá saindo por aí hoje com efeito especial. Com certeza. De digital. Cara, porque, cara, o negócio é real, cara. A Ripley, quando tá brigando com a mãe alien, ela dentro do exoesqueleto de empilhadeira, cara, aquela parada é real, velho. Você sente o peso daquela porra. Ela tá dando porrada no robô. Isso, cara, porra. No Blu-ray, no Alienology, eles colocam, tipo, 2 segundos dos bastidores da cena. Cara, é ela no guindaste dando murro na cara do robô, velho. Cara, isso é muito mainstream, velho. É muito foda, cara. Não, tá de parabéns. A equipe de efeitos especiais tá muito de parabéns nesse filme. Mas James Cameron já foi um diretor legal, cara. Eu tô falando. Não, pois é, eu não sei, assim, se hoje ele faria alguma coisa parecida, talvez. Como o Miotti falou, eu vou repetir. Miotti, você vai até... Eu vou deixar pra você falar isso. O Avatar tem muito de aliens, cara. Principalmente no quê, Miotti? Nesse robô. Que ela tá se manipulando lá. Pra mim, eu vi muito aquele cara que o... coronel lá. É, o coronel rasgado. É, eu nem lembro o nome dele, que eu não gostei daquela porra mesmo. Eu e Miotti fomos os únicos que não gostamos de Avatar. Não, eu também não gostei, não. É muito parecido aquele robô com esse que ela tá usando. Começa ali. Toda a direção de arte, o design das naves, se você pega o helicóptero do Avatar e a nave de resgate ali da Ripley que desce no planeta, só tirou a hélice de um e botou no outro, cara. Isso é verdade. Inclusive os equipamentos que eles carregam, que os fuzileiros carregam, o jeito de se vestir, o esquema assim dos militares e tal, cara, tem muito, muito mesmo. Inclusive, uma curiosidade, no Avatar, eles toda hora estão falando a companhia, a companhia, a companhia. Não falam Weyland Yutani, mas falam a companhia. Então eu não sei se de repente o James Cameron estava fazendo uma brincadeira, uma homenagem, alguma coisa assim, ou se algum dia ele vai botar o Avatar pra brigar com com o Alien, velho. E vai perder feio. Mas sabe uma coisa que me faz muito feliz? É que com um orçamento de $600 milhões, que, sei lá, deve ter sido um Avatar, a sequência do Alien é muito melhor, velho. Toda feita, assim, artesanalmente, com a Sigourney mesmo dando murro na cara de um robô, é muito melhor do que aquela sequência bosta daquele filme do Avatar, velho, que fica aquele coronel rasgado, dando supapo e brigando de faca com o Smurf azulão lá. Eu acho a sequência muito melhor, não sei vocês. Aliens, o Resgate, bota o Avatar no bolso, tira o chapéu e fala, boa noite, estou indo embora pra casa. O James Cameron, ele conta que quando ele foi fazer a pré-estreia, né, que lá fora realmente é uma pré-estreia, não é aqui, que é tipo, a pré-estreia no Brasil é a estreia antes da estreia, né? Lá não, a pré-estreia realmente é pra ver qual é a reação do público. Ele conta que quando apareceu a Ripley dentro daquele robozão e vira pra mãe Alien e fala assim, ei, bitch! Cara, que a mãe Alien olha pra ela assim, corre pra cima dela, ele falou que o cinema foi abaixo, cara. Nego, caralho, velho, a mulher me dá um jab na cara do Alien, velho. Aquilo é muito bom, velho. É muito bom, cara, é muito bom. É quando os filmes ainda eram de verdade, né, cara? Hoje é tudo pasteurizado, hoje é tudo... Pasteurizado? É, tudo, hoje é tudo pasteurizado, hoje é tudo pra mocinha. É tudo pra viadinho. Caralho. Cara, tá aí, velho. Definimos Avatar. Avatar é Alien para viadinhos. Isso. Bando de fresco do caralho. O elenco do Alien, o Resgate, nós temos a Sigourney Weaver, que é a Ellen Ripley, que já tava meio acabadinha, né? Não, cara, olha, eu vou te falar uma parada e vocês vão... Eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu ia falar, pode lá falar. Lá vem. O Miotti gosta de uma milf, Sigourney Weaver. Chega mais, gente. Que isso, velho? Vem cá, você já viu ela no Doce Trapaça? Cara, ela no Doce Trapaça tá um tesão do caralho, velho. Outro filme que ela tá um tesão, Heróis Fora de Órbita. Já viu esse filme? Também já, tá. Já. Cara, ela paga peitola louca. Ela é igual a menina lá do Halloween. Ela envelheceu, ficou melhor. Isso, ela envelheceu melhor, cara. A cara dela tem um queixo, eu não gosto muito do queixo dela, acho meio quadrado assim. Mas, cara, tem um corpo... Parabéns, Sigourney, we salute you. Chuin! Ela é alta pra caralho, né? Ela é alta e eu também. Tô na área, bicho. Ela tem 1,80m, parece uma coisa assim. Ela é alta pra caralho. Não, e nesse filme é aquilo que eu falei no começo, na abertura, cara. Na hora que ela aparece de calcinha, eu perco o foco no filme inteiro. Ainda bem que nesse filme é só no final. E ela também entrando assim, sutiã. Mas ali ela já... Ali ela não tá tão novinha quanto no primeiro, né? Ali ela já tinha 10 anos, né? Que foi feito o primeiro filme. Quase 10 anos. Quer dizer, 10 anos do primeiro filme. Ela já tinha 30 anos no primeiro? Pois pô. É, ali ela já tinha uns 40 e poucos anos e tal. Então assim... Enfim, já tava uma milf. Cara, eu não sei com que idade que ela tá hoje, mas se ela hoje me desse mole, eu ainda ia. Já é uma avó, já. É, tô aí, velho. Como a Rebecca, que é a garotinha conhecida como Newt, é a Carrie Han. Que ela só fez isso, né? Só fez isso, ela só fez só aquilo. Só fez isso? Sério mesmo? Ela fala no documentário que ela não tinha a menor intenção de ser atriz, parece que eles estavam fazendo uma seleção, aí ela foi de brincadeira... Com a mãe não, dela. Mas ela também tá no filme de brincadeira, porque ela é ruim pra cacete. Ah, né não. Eu não, eu gostei dela, cara, sabia? Ela eu faz gostei. Uma cara de medo, Brunão. Que isso, velho? Eu gostei dela. Naquela parte que ela cai no bueiro, que ela fica alisando só a cabecinha da boneca. Ela fica assim, cara, ela faz uma cara de velho, eu tô muito fudido, cara. Ah, na hora que ela cai no esgoto, né? É, aí o alien sai de trás dela ali. Ela faz uma cara de velho, eu tô muito fudido. Não, ela tá bem, ela também não é, não é uma criança prodígio, né? Como aquele bebezinho do Contatos Imediatos, que aquele garoto é impressionante. Mas ela tá bem. Ela não estraga o filme, né? Não, longe disso, ela completa muito bem o filme, foi muito legal. Temos o Michael Biehn, que faz o papel do Dwayne Hicks, que é o... Pronto. O que foi? Agora a gente chegou... Lá vem. Agora a gente chegou no atorzinho favorito do James Cameron nos anos 80. É mesmo, ele tá em... Caralho, esse filho da puta é o exterminador, velho! Isso, seus merda. Ele caralho, mesmo. Caralho, velho! Eu nunca tinha associado a puta que pariu, miote. Caralho, não associei no filme. No filme eu não consegui perceber que era caralho, ele. Caralho, é ele, velho! É o Michael Biehn, cara. Caralho! Caralho, meu, foi bem na hora, né? Agora explodiu cabeça mesmo, puta que pariu. Caralho! Não, e ele era o ator favorito do James Cameron, cara. Ele fez o Terminator, ele fez Aliens e ele fez O Segredo do Abismo, cara. O Segredo do Abismo, isso mesmo. É, O Segredo do Abismo, ele é o russo maluco, né? Isso, ele é um dos principais lá. Ele sumiu também, não fez mais porra nenhuma, né? Não, ainda tá fazendo, tá trabalhando. Ele faz mais coisas assim, mais independente e tal, mas ele ainda faz alguma coisa, cara. O próximo filme deles já tá marcado pra 2012 ainda. Sushi Girl, não me pergunte o que que é. Isso deve ter sodomia. Deve ser uma putaria louca. É que esse filme é bem louco, velho. É só você ver o cartaz dele. É, exato. A última participação, assim, notória dele foi no Planeta Terror. Quem que ele é no Planeta Terror? Ele faz o xerife, Xerife Hag. Ah, tá. Não, não me lembro direito dele lá, não. É, ele morre logo. E aí vem pra mim o maior problema do Alien Resgate. O Paul Reiser. Mas é um personagem tão bosta que ele desenvolve que pra mim quase que ele matou o filme. Ou o James Cameron fez isso de propósito pra não ofuscar o Alien como real vilão do filme. Aí, essa é uma boa teoria, cara. Né? Porque o Paul Reiser, velho, ele não convence ninguém. Mas hora nenhuma. Nem quando ele é muito filho da puta, ele sendo filho da puta, ele não tá convencendo. Sacou? É tipo assim, quando ele quer botar a Ripley lá junto com o Alien pro Suga bosta lá e entrar na cara do Ripley, ele fica fazendo cara de... É. E aí, vocês vão comer o que hoje? Comer uma pizza? Parece que ele tá à parte do filme, né? Não, ele é totalmente deslocado ali. É, ele parece que tá deslocado pra caralho. Ele é muito ruim. Eu tenho uma raiva do Paul Reiser por causa do Alien. Eu gosto do Paul Reiser no Mad About You. Porque ele faz ele. Exatamente. Ele tá fazendo um cara sem graça, besta. Não, para com isso. Quero, não me liga mais, eu não quero mais falar com você. No Mad About You é legal, cara. Porra, eu gosto dele, Mad About You. Pô, mas não no Alien, né, velho? Não, no Alien não. No Alien ele não. Ainda mais como vilão. Ele realmente... Ele nem como faxineiro, ele não devia ter participado do filme. Dando a nossa sequência de elencos, nós temos o Lance Henriksen, que na minha opinião fez um papel muito legal. Porque ele faz o papel de um ciborgue, o Bishop, né, Bruno? Eu acho ele um pouco apagado, sabe? Ele aparece pouco, né? Ele aparece pouco. Eu acho que ele fez um papel muito legal, porque olha só. Ele faz umas caras de quem vai enlouquecer, mas não enlouquece. O que eu acho bacana do papel dele é o seguinte. Porque a gente tá tenso pra caralho, porque no primeiro filme... O ciborgue... Despirocou. Era o Bilbo e ele foi pro caralho, velho. Ele quis estuprar a Ripley. Ele quis estuprar a Ripley, ele quis salgar o bacalhau, ele acabou com a feijoada, ele mijou na coleção de disco do piloto, ele, porra, cagou na parede, jogou na meia, girou no teto, o bicho esmerdalhou tudo, né, velho? É uma curiosidade, internet, que isso não deu pra entrar na edição do primeiro episódio que nós fizemos sobre o Alien, que é o episódio 2 do Judas Cast, mas a cena em que ele pega uma revista e enfia na boca da Ripley, segundo o Ridley Scott, aquilo ali é um evento simbólico de uma tentativa de estupro dele na Ripley. Como ele não tinha membro, pelo menos subentende-se isso, que ele não tinha um pênis, ele não tinha como criar uma violência sexual nela. Então, que é uma cena que tá meio bizarra. Ele pega a revista e enfia na boca dela. Seria a interpretação de um organismo cibernético de do que seria um estupro. Olha que interessante, cara. É meio louco, né? Mas então a gente tá tenso pra cacete, porque a própria Ripley não confia nada no Bishop, né? Desde o começo ela deixa claro, na hora que ela descobre que ele é um ciborgue, ela já fica em pânico, porque, porra... Ela fica emputecida, né, velho? Fica emputecida com o Paul Reiser, que fala, porra, você não me avisou que ia ter um ciborgue desse? Porque o último despirocou pra caralho. Aí ele fala, não, aquele era um modelo antigo, não sei o que, o... Sei lá, B215, eu sou o B312. É, aquele lá é o Windows 7, eu sou o Windows Beta. É, mas mesmo assim, cara, a gente fica tenso, porque a gente fala, fala, bom, esse é um cara que a gente não sabe se a gente pode confiar nele, porque ele pode despirocar a qualquer hora, né? E ele tem uma cara de meio maluco, beleza, não tem, velho? Ele dá umas esbugalhadas com o olho, assim, e o povo fala com ele, os personagens falam com ele, bicho, você vai fazer não sei o quê, ele fica parado olhando pra pessoa assim, e fala, meu irmão, esse bicho vai rasgar esse cara em três. É só a cena da faca, né? Puta, que parece é doido, velho. O Bishop é legal porque ele também aparece no Alien vs Predador, de 2004. Como um dos donos da Weyland Yutani, né? Exatamente. E aí você fica pensando que... Não, mas ele aparece também no Alien 3. Ah, aparece no Alien 3? Ele se coloca como um diretor da companhia e eles querem salvar a Ripper. Não, pois é. Ele aparece no Alien vs Predador como um Weyland, não sei o que, Bishop Weyland. E aí você fica imaginando que o cara que criou o ciborgue criou usando a imagem, o molde do dono da Weyland. Imagina isso, né? Legal. Olha, eu, vocês falem desse cara aí, porque eu me nego a falar dele, velho. Qual o problema dele, pô? Deixa o cara, pô. Só o cara fez Twister. Não, não. Eu gosto dele no Twitter. Twister. Twitter? No Twitter. Eu gosto dele no Twitter. Pô, Twister. Não, não, é Twister? É Twister? Twister. Ah, é Twister. É Twitter, não, é Twitter, pô. É Twitter. Não, eu gosto dele no Twitter, do Bill Paxton, cara. Ele no Twitter tá legal. Ele no Apollo 13 tá bem também. Mas, velho... No Titanic ele também tá bem, né? Eu falei pra você... Olha, para de rir. Eu falei pra você que você nunca citaria Titanic no Jurassic Park. Você está se cedendo, meu amigo. Pede desculpa. Outro que ele tá bem também, só qual é? Pede desculpa! Ah, que desculpa, cacete. Ele também tá no Exterminador do Futuro, no primeiro. No primeiro? No primeiro Exterminador ele aparece lá também. O que ele faz? Morre? Quem é um daqueles punk lá? Ah, ele morre logo, é verdade. É, ele morre logo no começo. O Bill Paxton, eu não acho que tenha sido sacanagem do James Cameron, porque ele usou o Bill Paxton, como o Miotti falou, em outras produções. Na cara, ele faz o Hudson, que é um dos fuzileiros que sobrevive. Chato pra caralho. Bicho, é um dos personagens mais chatos que eu já vi na minha vida. É chato, velho. Velho, mas ele é chato de um tanto que você vira e fala assim, velho... Na boa, quando é que esse cara vai morrer? E ele morre num clichê enorme, né, cara? Eu nem lembro como esse filho da puta morre, eu bloqueei. Como é que ele morre, meu? Ele morre naqueles desesperos que sempre tem o cara que fica desesperado, né? Que ele é um desses que fica desesperado. E ele fica assim, come on, come on, come on, pode vir, pode vir, pode vir, vem, vem, vem, vem, vem, vem, pronto. Cara, você não, quando você está cercado por aliens, você não fala vem. É porque o alien entende, ele se faz... O alien é um sonso, ele se faz que não entende, mas ele entende. Exato, ele vai comer o seu rabo, bicho. Cara, e ele tá... horrível. Ele tá canastrão pra cacete e chato pra caralho. Ele tá do nível do Mulher Nota 1000, velho. Porque no Mulher Nota 1000 ele tava ruim pra caralho também, né? Ele tinha uns dentão avantajado assim. Mulher Nota 1000? Ele tá no Mulher Nota 1000 também. Você tá de sacanagem, velho. Ele é irmão do Virgem lá que come a... Ele é o irmão do cara? É, acho que foi um dos primeiros filmes que ele fez. Puta. Puta merda, cara, que mundo pequeno, né, velho? Hollywood é um ovinho de codorna. Hollywood é Brasília, bicho, puta merda. E ele tá ruim, velho, que ele fica o tempo todo assim. We die, man! We die, man! Game over, man! Caiu uma pedra no para-brisa da espaçonave, ele... Oh my God, man! We die, man! Velho, os caras, os personagens, ele fala assim... Caralho, Hudson, cala a boca, velho, pelo amor de Deus! Ele parece quando eu tava lá com os dubladores, que eu falo... Fudeu, meu, caralho, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu... Ele tá toda hora assim, cara. Bota um áudiozinho dele aí, meu, por favor. 17 dias... Olha, cara, eu não quero dar uma de engraçado, não, mas não vamos durar nem 17 horas. Aquelas coisas vão entrar aqui como fizeram há pouco e vão pegar Hudson! A gente, vão pegar Hudson! A... Essa menina sobreviveu mais tempo que isso sem armas e sem treinamento, certo? Então coloque ela no comando. É melhor você se conformar com a situação, Hudson. Escute bem. Tente aceitar porque precisamos de você. Estou farta das suas palhaçadas. Eu quero que entre em contato com o terminal e peça um tipo de mapa do local, você entendeu? Plantas das construções, sei lá, qualquer coisa que nos mostre um esquema desse lugar, tá me ouvindo? Tô. Eu quero saber onde ficam os dutos aéreos, eu quero ver os acessos, os túneis, os alicerces, todas as entradas possíveis desse complexo. E nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. Tá. Pode deixar. Hudson, tente se acalmar. É um pau no c... do... Né, velho? Não é, Pax, velho. Vai a merda você também. Continuando, temos a Jeanette Goldstein, não sei como é que pronuncia. Ô, Jeanette, né? É. Pior que não, cara. Ela só tá com cara de macho nesse filme. Sabe qual é o outro filme que ela participou do James Cameron? O James Cameron. Todo mundo é amigo. É o mesmo elenco. É Chaves, velho. É todo mundo junto. Ela também é a mãe adotiva do John Connor no Exterminador do Futuro 2. É, ela mesmo. Ela tá o princípio de sapatão ali naquela merda, velho. Porque a bicha tá arrombada também. No Aliens ela tá macho man, velho. Ela conta no documentário que ela era halterofilista e o James Cameron precisava de um sapatão, quer dizer, de uma mulher forte. Se amarrou. E aí ele falou assim, velho, é tu, deixa eu ver o tamanho do seu p***. E aí a mulher foi, botou, deu com a p*** na cara dele, com o clítoris na cara ela dele. Ela tirou o clitóris e tinha 15 centímetros, né, cara? Tinha um palmo. Eu disse, minha irmã, bate um nesse clitóris, velho. Aí foi, contratou ela. Mas ela era halterofilista, por isso que ela tá tão fortona no filme. É, porque é o primeiro filme dela. Pois é, aí depois, lá no filme lá do Exterminador do Futuro, ela já tinha virado mãe. Mas mesmo assim, ela tá muito escrota naquele filme, velho. Ela tá tipo assim, ela não tá sapatão, mas ela tá tipo assim, fã da Ana Carolina, sacou? Não toma banho, suvaco cabeludo. No Exterminador do Futuro 2, ela tá mãe fim de carreira. Aquela mãe de adolescente que dá trabalho, velho. Mulher não toma um banho tem uma semana, velho. Porra, esse moleque aí, enche o saco, cara. É, caralho, muito bom, velho. A melhor frase do filme inteiro é uma frase dela, cara. Qual que é? Que é a frase que ela tá lá puxando um ferro, né? E aí vem o Hudson e fala assim pra ela. Ô, Vasquez. Já confundiram você com um homem alguma vez? Não. E você? Ei, Vasquez. Você é muito má. Cara, essa é boa mesmo, do iniciozinho, né? É muito bom. Aí é na hora que o Lourão fica excitado. Isso, o Lourão nessa hora o cu piscou, velho. Com certeza. E ela fez Titanic também, porra. A James Cameron chama mesmo, o mesmo pessoal. Quem ela é no Titanic? Ah, é uma mulher lá, sei lá quem ela faz. Desculpa quem é fã do James Cameron. O James Cameron, ele não usa pessoa pra selecionar o elenco dele. Porque normalmente, todo filme de Hollywood tem aquela pessoa que é responsável por seleção do elenco, né? Fulano de tal, casting por fulano de tal. Isso. E ele tem até uma sigla no final, né? No nome, não sei o quê. Normalmente é assim, casting fulano de tal. No do James Cameron, essa pessoa, ela tá lá, mas é só pro forma, cara. Porque quando ele contrata a pessoa, ele chega, ó, você vai ser a pessoa que vai ver o casting do meu filme, tá? Só tem uma coisa a te dizer. Tá vendo essa lista aqui? Então, pode contratar essas pessoas. Pô, mas aí só sobra um papel, que é o faxineiro que dura 10 segundos. Porque as outras pessoas ele já escolheu, cara. Eu fico imaginando o cara do casting falando com o James Cameron. Fala assim, James, chega mais. Aí o James, o que que é? Tá ligado que tem outros atores, né? Ele é tão maluco que no Avatar 2, ele já contratou aquele mesmo cara lá, o Sargento Rasgado, pra aparecer, né? O cara que morreu? Pois é! Ó o Matthews, Sargento Apple. Eu assisti a versão dublada desse filme. E eu tenho um problema, cara. Quem dubla o Sargento Apone na versão brasileira é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido, amável, inestimável Valdir Santana, dublador original do Homer Simpson. Não dá pra levar a sério o Valdir Santana, né? Não, e é o Homer Simpson, cara. Então você escuta. Muito bem, soldados. Isso, cara. É muito escroto. Sério, Miotti, coloca uma parte aí do Valdir Santana dublando o sargento. Não, mas bota ele pagando sapo pro Hudson. Muito bem, crianças ouviram as ordens e sabem o que fazer. Todos ao trabalho. Hudson, vem cá. Vem cá. Sabe o que é, Hudson? Você é um babaca, Hudson. Pare com isso. Muito bem, seus idiotas. Ele fala assim, né? Caralho, ficou bozinho. Ai, meu Deus, o Alien está me matando. É assim, cara. Então não dá pra assistir esse filme dublado, porque toda vez que o Sargento Apone fala assim, Homer Simpson, opa. Sabe o que, filho? Não sei o que. Dildo? Pois não. Me protege. Fica um pouquinho mais perto de mim. Você não era assim. E eu não fui programado pra isso. Eu tô com medo desse alien, Dildo. Só um pouquinho mais perto, Dildo. Eu tô morrendo de medo, Dildo. Aqui é o Calaveira, eu tô no comunicador. Só uma coisinha. Diga. Que putaria é essa que vocês estão fazendo aí? Ué, a gente tá aberto? Não, Dildo, fecha o microfone, Dildo. Por favor. O que é isso, Dildo? Não aconteceu nada aqui, gente. Tá procurando alien. Você quer que eu ponha uma camisinha no microfone para fechar? Afinal, eu sou um dildo. Tá bom, Dildo, então vamos fazer assim. Você quer que eu comece a vibrar também? Afinal, não, eu sou um Dildo. Não, assim também não. Não, não vou aguentar, Dildo, assim não. Ah, você não aguenta? Vamos procurar o Dildo. Poxa vida, eu não sabia que você era assim. Você quer que eu proteja você? Oi. Eu vou proteger você também, então. Aí nisso o alien olha e começa a bater punheta, né? Exatamente. Aí fala assim, ih, eu acho que o alien viu a gente. Eu falo. Tá, vai. Ai, Dildo, peraí, eu acho que o alien tá vendo a gente. Fala de novo, vai. Ai, Dildo. Ai, fala. O alien tá vendo a gente. Fala mais uma vez que eu tô gostando dessa programação nova. Caralho, velho. Cara, o seu Ronaldo vai ficar indignado. Porra essa, olha lá. Porra essa, olha lá. A trilha sonora do filme foi composta por James Horner. Olha aí. James Horner. James Horner, rapaz. Não, é Homer. O James Horner fez o que também, Miotti? Cara, ele fez as Crônicas de Spiderwick, Menino do Pijama Listrado, Avatar. Deve ser o compositor preferido do James Cameron. Ó, ele começou com o Cocoon. A trilha sonora do Cocoon é muito boa. Tem Fível também. Caralho, ele fez Cru, velho. Que é horrível a trilha sonora. Mas, porra, eu gosto desse filme. O James Horner é um cara muito talentoso. Ele tem trilhas sonoras fantásticas. O Willow na Terra da Magia dele. Isso, Star Trek 2 é dele. O Milagre Vê do Espaço. Que filme fofinho. É o melhor, pior filme do mundo, O Milagre que Veio do Espaço, cara. Ele tem várias trilhas sonoras fantásticas. A do Avatar é uma trilha boa, sabe? O Grinch é dele, Mar em Fúria, a Máscara do Zorro. Ele é um compositor requisitadíssimo. Coração Valente é dele. Porra, bota a música do Coração Valente aí, Miotti. Coração Valente é dele? É dele. Lendas da Paixão é dele. O Homem Sem Face, Dossiê Pelicano, Perigo Real Imediato, Apolo 13. Mas o negócio do James Horner é que é o seguinte. Ele tem alguns movimentos de música que ele repete a exaustão em todos os filmes em que ele faz a trilha sonora. Não tô criticando ele, afinal de contas foi ele que fez, é só porque é uma coisa interessante, assim, é uma curiosidade interessante sobre esse cara. Ele se autoplagia diversas vezes e a gente não nota. É fantástico isso. Até a do Apolo 13, quando aquela parte lá que eles estão chegando, sobe a música ali, é uma emoção do caralho, pô. Desses filmes que a gente tá falando aqui, alguns exemplos, se destacam principalmente por causa da trilha sonora. Isso, exatamente. Cara, a trilha sonora de Coração Valente é de chorar, velho. É. Coisa que eu não consigo assimilar desse filme ainda, assim, é explicado, mas pra mim não cola. Sabe aquela hora que eles entram no complexo lá e tem um monte de humanos presos, tipo como se fossem teias? Sim. Né? Inclusive um deles sai um bichinho. Ah, sai um piruzinho, um peru. Não, sai um... Não, é peru, não, é porque assim, a concepção artística do desenvolvedor do cara que fez o Alien, o embrião do Alien que sai do peito da pessoa é um pênis. O que eu tô dizendo assim, né, eles estão lá e tal, só que no primeiro filme, não era esse o conceito, né, o conceito era do bicho usar aquilo como hospedeiro e depois ele sair, e aí aquele alien que fica dentro da nave, ele é só um bicho assassino, né, ele mata por matar, ele não capturou ninguém pra fazer de novo a mesma coisa. No Aliens o Resgate, o negócio muda. Eles querem os humanos. Tanto que ela pega, o alien pega a menininha e não mata, leva pro ovo pra botar ela pra... Não, mas aí é que tá, olha só. No Alien 1, a gente tinha um sujeito, tipo assim, um operário sem liderança nenhuma. Então ali ele era pura... Puro selvagem. Pura selvageria, sacou? No 2, você tem a liderança da Abelha Rainha. Ah... Então, o Alien Mãe é que ordena... Isso, tanto que a Ripley olha pra... Que a Ripley ali também, que presença de espírito, né, velho? Ela olha pro Alien Besouro gigantesco, aí tá todos os aliens operários se juntando em volta dela devagarinho pra não pisar nos ovos. Aí ela vira pro Alien Mãe e fala assim, sua vagabunda, você sabe o que isso significa? E aponta pro ovo. Aí a Alien Mãe olha pro um lado, olha pro outro, aí os aliens começam a recuar. Sacou? É tipo uma espécie de poder mental, né? Alguma coisa assim. E eu gostei do suspense dessa cena até chegar na hora que ela tá olhando, desde a hora que tá botando o ovo, né? Aquela cena é muito foda. Bicho, eu não encarava aquela merda, não. A mulher entra no coração da colônia Alien, velho, e sai pra contar a história. Ah, Ripley, né? Não é brinquedo, não, cara. Aquela pata de camelo ali, meu irmão. Eu levava o Brunão comigo. Iam levar 3 horas pra comer ele mesmo, aí. Dava pra ir e voltar. Dava pra ir sussa, assim, sacou? Papai, vamos embora, estão comendo o tio Brunão. Ih, filho, sossega, você ia carne pro mês inteiro. Mas eles não iam querer me comer, não, porque dava pra caber uns 3 aliens aqui dentro. É uma colônia já. Cara, vocês sabem que o filme foi relançado em 1990, né? Pois é, eu não sabia. Pois é, ele foi relançado em 1990. Na verdade, foi pro home video, não foi nos cinemas. Mas ele tem uma seleção de cenas extras. Não explica no documentário do Blu-ray, não explica em lugar nenhum do porquê Cargas d'Água, James Cameron tirou essas cenas. Porque, na boa, é uma cena melhor que a outra. Sinceramente, completam muita história e fazem uma falta do cacete no filme. Uma que eu acho que é a principal, mais da metade do c... todo mundo vai cair agora. Vocês sabem que a colônia de Terranos lá foi tomada pelos aliens, certo? Beleza. Lembra daquela menininha lourinha que tinha no filme? Beleza. A família dela foi quem descobriu a colônia de ovos de alien. E subentende-se no filme que o pai dela foi quem deu origem à Alien Rainha. E eles mostram isso, cara. E é uma cena completa. Não é aquela cena assim, ah, pré-produzida. É uma cena completa, com fechada, com efeito especial, efeito sonoro, todo. Ela simplesmente foi retirada do filme. Que mostra a família da Newt que os Terranos, eles são tipo assim, tipo, eles são sub-raça. Eles são tratados pela Weyland Yutani como totalmente descartáveis, né? Os Terranos, que são os caras que estão fazendo colonização do planeta, cara, eles são tipo assim, a raspa do tacho. A Weyland Yutani tá cagando e andando pra eles. Então, assim, eles ganham, eles são meio que lixeiro intergaláctico. Cara, eles, o que eles acharem no planeta, eles podem reclamar pra eles e vender pra companhia. E aí eles estão andando lá de carro, lá num veículo, e aí eles veem aquela nave do primeiro filme. E aí os pais dela entram na nave, tá, o pai dela sai com um face sucker, né, na cara, grudado na cara, e ali dá todo o início, o processo de f*** do negócio dos aliens, né? Olha, pô, que foda, legal, velho. Pois é, e é uma cena muito legal, cara, muito bem feita mesmo. Eu quero seu Blu-ray prestado. Eu também vou querer. Fiquei sabendo que tem nessa edição extra, é um pouquinho mais de desenvolvimento da Ripley, sobre os dados da filha dela, isso, né, que morreu velha enquanto ela tava à deriva no espaço, né? Isso, exatamente. E isso explica um pouco por que que a Ripley se envolve tanto com a menininha, né, com a Newt. É uma cena curta, mas eu também não entendo por que que não tiraram. O maldito, do, o desgraçado, o arrombado do Paul Reiser vai falar que, sobre a filha dela. Pra gente que assistiu o Alien 1, já, o c*** já cai, porque na hora nenhuma no Alien 1 fala que ela tem uma filha. É verdade. Não é dito que ela tenha filha a hora nenhuma. Ele fala que a filha dela morreu com 66 anos. Cara, o serviço de saúde naquela época era uma merda, né? Porque no futuro a pessoa morreu com 60 anos, pô. E ela não pôde ter contato com aquela filha dela, não soube, não teve paradeiro, porque ela ficou fora por 57 anos. Então vale ter o Blu-ray pra dar uma olhada nessa versão estendida. Cara, clica aí, você, internet, que gostou do assunto. Compre aí pelo link da Saraiva. Então, pessoal, essas são algumas das cenas especiais que você vai ver, que são cenas cortadas da versão oficial que foi lançado do filme na década de 80. Então você vai ver essas e uma caralhada de outras cenas no Blu-ray, no Alien Anthology, que tá aí lançado, que foi foda pra cacete, de novo, reitero, tá muito bom mesmo. Então tem muita coisa mesmo que não dá pra gente ficar falando aqui, senão o programa vai ficar gigantesco e vai estragar a surpresa pra quem se interessar aí também, né? Isso, exatamente. tem uma cena daquele sapatão, daquele, né? Porque só pode ser aquilo. Aquilo lá é um homem, não é mulher. Olha, olha a internet, que os agentes não tem nada contra, viu? É só uma brincadeira. Tá sacaneando, sacaneando. É, porque ela é o estereótipo do sapatão, velho. Fala, minha. Ela tá testando a arma, aí vem a mulher dele, né? Que é a loirão. Com o tererê, o loirão é escroto, velho, que ele usa um tererê no boné, velho. Que merda é essa? Quem que usa a porra de um tererê no boné, velho? Sabe o que, não, que é tererê, ela é, né? Não, é tão sapatão que ela usa a faixa do Rambo na cabeça. Não... Usa, pois é. Cara, mas ela tem uns peitinhos durinhos, velho. Falar pra você que ela tá de camiseta ali. É de tanto malhar, porra. Porra, não interessa, meu. Achei durinho. Foda-se. Daí? Isso é demérito dela, porra. Você tem uns peitinhos, mas eu não gosto não porque é de muito malhar. Porra, meu irmão. Foda-se, é durinho. É, cara... É demais, né, velho? Vai, meu, tia, qual é a cena dela? Dois ficam, pego a arma, né, e começo a testar. Curio, fazer a arma, uma, né, coreografia pro 7 coreografia de setembro, arma, né? E ficam olhando pro outro, assim, sabe? Aí ele fica olhando assim pra ela, assim, aquele tesão que ele fica olhando pra ela, né? Cara, é muito engraçada a cena, é muito engraçada. E ela também fica com tesão. Fica, só que ela sabe que ele vai dar pra ela, né? Caralho, velho. Ele olha pra cara dele como que diz, meu irmão, vou te comer mais tarde, gostoso. Meu irmão, você vai me estuprar com esse teu clitóris aí, avantajado. É uma parada meio escrota, velho, que eles ficam fazendo, tipo, um vai pra frente e vai pra trás, e vai pra frente e vai pra trás. Sabe aquela coisa assim, coreografia 7 de setembro? Vamos lá, puxa a arma. Cara, e é uma senhora arma, né? Porra. E, pô, é todo mundo com um rifle bacana, normal, né, que já é grande. Aí me chega a mulher, velho, me traz uma bazuca portátil que ela fica andando pra cima e pra baixo. Que tem quase um exoesqueleto pra segurar esse puta negócio, que pariu, né, velho? Não, e é uma tremenda filha da puta, que os caras viram e falam assim, atenção, pessoal, o Homer, né? Atenção, meninos. Nada de atirar aqui. Não atire aqui, Flanders. Quem é o safado que atira? O sapatão. Entendeu? O Homer vira e fala assim, nada de atirar, meninas. Não. Aí atire, ele Vasquez. Ele retira a parada que vai atirar, sei lá, o plugin que vai atirar. Meu irmão, do jeito que ela entrega pro negão, ela já tira um do meio do saco. Ela entrega pro negão, ela não tira o olho do negão. Ela entrega um pro negão, tira um do saco, tira dois do saco, entrega um pra mulher, pra esposa dele, encaixa na arma e fala assim, tá bom. É, velho, ela faz uma cara de, tá bom, preto, filha da puta. Que eu vou ficar nessa merda sem atirar. Vai se fuder. Mas ela é fodona porque ela é uma das últimas que morre, viu? É, e ela morre verdade. Foda. Ela morre, e tipo o jeito assim, que ela morre é porque ela teve que morrer, não tem jeito. Meu irmão, a mulher segura um alien na bota e dá um tiro. Vai pois dar um é. Tiro a queima-roupa. Ela é velho, fodona. Tem que ser muito foda pra fazer uma parada. Tem que ser muito macho. Não, o Ali vira e faz assim, ei! Aí lá, ei, o caralho! Ela pega a bota, segura a cabeça do Ali na parede, pega uma pistola, uma, sei lá, uma Glock. Dei. Meu irmão, velho, você sabe quantas pessoas fizeram isso? Só ela. Pois é. A bichinha é tinhosa, velho. A bichinha é tinhosa, cara. É tinhosa pra caralho. Uma coisa que eu achei curiosa, não é que eles acordam na nave. Ah, sim, o que, que tem? Tô quase pelados, né? É, por que vai dormir vestido? Não, não é isso não. Porque assim, normal, a Ripley não conhece nenhum deles, eles não conhecem a Ripley, ali que eles ficaram conhecendo, ela tá de calcinha, né, os caras tão sem camisa e tudo, é uma coisa normal pra eles, né? O Miotti vê essa cena, já ficou de p*** duro, né, velho? A Vasquez acordou! A Vasquez acordou, caralho, eu odeio acordar com ereção. Que merda! A Vasquez não conseguiu fechar a tampa de tanta ereção quando ela tava... Entrou, né? A Vasquez quando acordou, tá o pisão duro, ela, puta, né, que merda fazer xixi de p*** duro, velho, que merda! Na cara, né, bicho? Me dá na cara. Igual o cara do Virgem de 40 anos. Ela tem que abaixar o p*** que é pisão duro, ela tem que abaixar arrebitando a bunda assim. Bicho, fazer xixi de p*** é uma merda aí, mulher. Fazer xixi de bananeira, né, velho? O cara plantar uma bananeira pra mijar. Vocês acham que nós homens, assim como a Vasquez, não sofre, né? A gente sofre, cara, é uma merda. Agora eu quero saber só uma coisa. O que é o Alien? Eu também não sei. Mas a empresa sabe. E os universitários também. Que empresa é essa aqui? A empresa de mineração, seu imbecil. Ah, é, tá certo. Só que a empresa quis que vocês três estivessem aqui. E eu fiz questão de estar porque você estaria também. Dildo? Que negócio é esse, Dildo? Você tá traindo a gente? Não, esse é o meu dildo que você está pegando. Que isso? Isso é um programa de família. Meu dildo está vibrando agora. Me ote, por favor. Chega. O meu padrão vocálico, inclusive, vai mudar. Ele vai ficar assim, cara. Oi. Chega pra lá, Biote. Eu não quero. Caralho. Desse jeito eu não consigo mais operar. Caralho, velho. Vocês não vão parar com essa putaria aí, caralho. Vocês querem logo correr atrás da gente? Porra. Mas a gente... O alien tá chegando ali, não, velho? Na verdade, o meu dildo já alcançou esse alien. Que isso? Tá, velho. Olha. Olha a cara de satisfação do alien. Ih, rapaz, ó. Ih, já matou, hein? Ih, rapaz, eu tô falando. Ô, Calaveiro. Oi. Esse alien tá olhando meio esquisito pro miote, velho. Quer brincar? Ih, sai da frente, que ele tá vindo com tudo. Peraí, que isso, que isso? Sai da frente. Ih, olha lá, engatou. Ih, rapaz, engatou. Não, cara, vai lá. Ai, ai. Ih, ele tá com... Ai, rapaz. Ai, alien. Ui. Que isso, velho? Ai, meu Deus! Ô, Calaveira, eu parei com esse teatrinho, tá? Eu parei com essa merda. Eu vou jogar videogame porque eu não quero nem saber o que vocês vão inventar pro Alien 3, velho. Na boa, eu não quero nem saber o que vocês vão inventar pro Prometheus. Não, chega dessa merda. Falou, galera. Não, acabou. Vai, começa logo, termina logo o programa. Não, parei. Que isso, velho? Eu vou embora, abre essa porta dessa nave aí, vai. Ô, qual é teu perfil na live? É Mene Calaveira. Ô, oh, a mamãe alien dá de mamar como, velho? Cara, eu não sei, velho, mas deve doer pra caralho, por isso que ela vive mal-humorada. Aliás, chama uma atenção essa camiseta. É mesmo? Puta, é que eu pariu. É mesmo? Mas do ponto positivo ou negativo? Eu acho que é positivo, né? Porque eu saí com ela pra ir no mercado, por exemplo. Parecia que eu era uma mulher de tetas muito grandes, né? A pessoa põe os olhos e não consegue tirar os olhos ali. É porque a ilustração é linda, né, velho? Porque a ilustração chama atenção. Aquela, a DeLorean, as letras, né? Tá em vermelho, fogo. Uhum. A pessoa põe o olho ali e fica que nem um imã. Caralho, que foda. E alguém perguntou onde é que você comprou já, alguma coisa assim? Eu sei que fiquei até sem jeito, né? Porque, nossa... Mas... É uma bicha, né, velho? É uma muito bicha. É muito bicha, velho. Pronto, beleza. Agora caralho, faz um barulho de prazer aí, Miotti, que eu vou botar tudo no fundo. Que isso? Eu vou botar no fundo também. Que coisa que falar agora, meu? Falar que, ah, porque está em 48 frames, o filme é uma merda. Gente, falaram a mesma coisa quando o som apareceu. Falaram a mesma coisa quando as cores apareceram no cinema. Foi isso, é isso mesmo. Então, assim, pode ser a nova revolução também. Então, menos, né? Menos. É, vamos ver. Vamos deixar o filme sair, vamos se concentrar na história, porque tem história pra contar, entendeu? É, chinfrim, mas tem, né? É, chinfrim, mas tem um dragão, então foda-se. Que fala. Isso. E não tem a voz sexy da mulher da múmia. E nem a do Sean Connery. E nem a do Sean Connery. O dragão com o Sean Connery era maneiro. I want to shave a face. O Sean Connery fala, parece que tá ele com uma batata na boca. I will kill him. I will shave a face. Oi, sons de gemidos. É, vários sons de gemidos. Você e o Lucas aí. Ai, Ali. Ui. Ah... Que isso, meu. Não era assim, não. Agora eu não tô conseguindo concentrar. Meu, parabéns. Realmente, né? Meu, cara. Olha. Não, velho, na boa, velho. Eu estou encabulado, velho. Encabulado. Cara, tá épico, velho. Aonde a gente tem enfiado a bunda todo esse tempo? Miote não ri, isso miote. É muito desconcertante. Essa frase solta vai ser uma beleza pra usar. Eu vou usar ela de vírgula, miote, vírgula sonora. Aonde a gente tem botado a bunda esse tempo todo? Caralho. Fabuloso, velho. Tu gravou isso, né, meu? Vou gravar. Beleza. Vamos lá agora, meu. Vai lá procurar o Brunão, vai. Gente, atenção, momento da Odesse. Vai, Miote, vinheta. Agora você está entrando no momento da Odesse. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Eu não sei se é spoiler, pra mim não é spoiler. Mas pode ser que tenha alguém que ache que é spoiler. Se você não quiser escutar, você tira aí do ouvido. No filme do Prometheus, o papel do Guy Pearce, que faz um dos personagens do filme, o sobrenome dele é Weyland. Ah, mas isso aí não é novidade não. Eu acho que é Alien vs Predador. A empresa do cara que tava morrendo chama Weyland Yutani. Não, sim, mas a ideia é que o cara que era fundador da empresa ou filho de alguém fundador da empresa está na missão que tá indo descobrir o planeta do LVP 426-5768. Vou molhar o biscoito. É isso, cara. Entendeu? Qual é a expectativa de vocês pro Prometheus? Cara, eu vou te falar que as minhas expectativas estão muito altas. Assim, é um filme que eu tenho esperado bastante pra esse ano. E tá muito perto agora. Eu tô na vibe de ver esse filme. Eu acho que é um filme que vai trazer muito do suspense do primeiro filme. Pelo trailer que eu vi, eu achei que o clima tá pesado, tá tenso ali. Tem uma cena da moça principal ali chorando copiosamente, e eu fiquei tenso só com o trailer. Tentei não ver muito mais além do trailer que apareceu, sacou? Não li, não tô sabendo muito como é que é o plot. Eu quero entrar na sala de cinema e falar: Ridley Scott, vamos ver se você lembra como é que faz um filme legal. Eu acho que o Prometheus, ele tem um potencial grande, assim. Eu tô numa expectativa grande. Inclusive, vou assistir com a minha camiseta da Weyland Yutani. Eu também. Olha aí, vamos. Porra. Todos. Vamos todos, hein? Vamos todos. Não, e eu vou falar pra vocês, viu? Eu não sei se eu falo, não sei se deixa eu falar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar mais uma vinheta do Oda Odesse. Solta aí, Miote. Ih, caralho. Cara, olha aí, pra quem tá escutando, isso não é oficializado, porque como já dissemos anteriormente, ninguém conhece o roteiro do Alien, tá sendo guardada 7 chaves mesmo. Não é Alien, é Prometheus. Prometheus, é não, do novo filme do Alien, que é o Prometheus, mas eu vou falar pra vocês que o plot do filme é, navegador do espaço lá, o Cavaleiro do Espaço, ele queria jogar os ovos alienígenas na Terra, e tem uma humana que consegue impedir isso, e é ela que cria aquela película laser pra não deixar os ovos eclodirem. Olha só, velho. Diz-se que isso aí é a cena final do filme. Isso é um puta de uma especulação. Ninguém sabe se isso realmente existe. Mas enfim, fica aí de curiosidade pra você. Miote, qual é a sua expectativa? Porra, eu tô esperando pra cacete esse filme. Eu tô assim, é um dos que eu tô mais esperando. Eu assim, eu quero muito que ele siga os outros filmes, o Alien 1 e 2. O 3 eu nunca vi, então não sei como é que vai ser, né? Eu acho que Prometheus, ele vai ser uma junção, ele vai ser um amálgama entre Alien 1 e Alien 2. É, eu não quero que ele invente nada que não tenha nos dois, isso que eu tô preocupado. Não, inventar coisa pra cacete ele deve inventar. Não, assim, que é outra coisa, assim, né? Uma história que tem nada a ver, sabe? Eu quero que ele siga o que já foi feito. Eu vou te falar uma parada que vocês dois vão me crucificar. Diga. Eu queria que não aparecesse Alien nenhum. Não, isso aí tudo bem, isso aí por mim até não tem problema. Porque assim, até no oitavo passageiro, o Alien aparece pouco. E o filme é foda pra caralho. Não, mas isso aí ele vai aparecer, porque o Cavaleiro Estelar, ele morreu por causa de um Alien. No Alien 1 ele tá com isso, exato. O peito dele explode. Então, no mínimo, vai no mínimo um embrião vai aparecer. Eu acho que vai aparecer algum, mas ele não vai ter a cara do Alien que a gente conhece. Ninguém sabe como é que é a cara do Cavaleiro Estelar, velho. O cara é mega guardado e nego tá mega ansioso pra saber qual o formato daquela titica. Porque no primeiro filme, o corpo dele já entrou em processo de fossilização. Então você não vê a real forma dele, porque ele é um fóssil. Prometheus, o filme Prometheus, vai se passar no ano de 2073. E Alien, o Oitavo Passageiro, 2122. E Aliens, o Resgate, 2179. Olha aí. Então, 2012 não vai acabar. Ah, internet, que os cliquem aí no link da Saraiva, compra o Blu-ray do Alien Anthology, que tá bom pra caralho. Clica aí na camiseta, compra uma camiseta pra você da Weyland Yutani, que tá linda pra cacete, eu já tenho a minha aqui, e veste bem pra caralho. E vamos todo mundo pra esperar esse Prometheus na fila. Esse promete, hein? E muito.